cada dor sofrida, de ilusão perdida, vai levando a vida atrás. E a delicadeza do que foi beleza, nessa vã tristeza se desfaz. A felicidade vira só vontade, vira uma saudade a mais. Porém, diz a razão pra quem crê na paixão, a dor costuma ser fugaz. Porque a desilusão não traz ao coração o bem que uma esperança traz. Mas a gente cansa quando o tempo avança, quando uma esperança tanto faz. Eu só peço um dia que a melancolia deixe a poesia em paz. Porém, diz a razão pra quem crê na paixão, a dor costuma ser fugaz. Porque a desilusão não traz ao coração o bem que uma esperança traz. Mas a gente cansa quando o tempo avança, quando uma esperança tanto faz. Eu só peço um dia que a melancolia deixe a poesia.